dia e meu bruto vou ligar. Só tem a hora de partir, não sei que dia vou voltar. Faço uma prece, uma oração, vai me apertando o coração. Se eu pudesse eu não iria, só pra ficar com a minha família. Se eu pudesse eu não iria, só pra ficar com a minha família. Só pra ficar com meu amor. Só pra ficar com meu amor. Deixo a minha amada aflita, meus meninos brincam no quintal. Acelero e toco a buzina antes que eu dobre a esquina. Olho no retrovisor, ainda vejo o meu amor. Se eu pudesse eu não iria, só pra ficar com a minha família. Se eu pudesse eu não iria, só pra ficar com a minha família. Só pra ficar com meu amor. Só pra ficar com meu amor. Mais uma noite longa na estrada, ouço tocar o celular. Chuva, buraco e serração, no rádio toco uma canção que me faz lembrar você. Eu tenho tanto pra dizer. Eu voltaria só pra ficar com a minha família. Se eu pudesse eu voltaria só pra ficar com a minha família. Só pra ficar com meu amor. Só pra ficar com meu amor.